O que Deus dá, Deus tira. Responsabilidades as quais Deus coloca nas mãos de alguém são responsabilidades para serem cumpridas. Servir a Deus não é brincadeira de criança. Servir a Deus é coisa séria. A palavra dada para Deus uma vez não pode ter duas palavras, nem voltar atrás. Deu uma vez, tá dado. Quando se aceita trabalhar para Deus, se faz um pacto. Um pacto com o Criador. E aquele que trabalha para Deus tem que saber que tem que ser obediente. Que já não pode mais fazer a sua vontade, fazer a vontade do seu ego. A sua vontade já não prevalece mais. A vontade que prevalece é só a de Deus, não a sua. O seu ego tem que ser controlado. E o seu temperamento, principalmente o temperamento, que é o que te destrói, que é o que te leva para o fundo do poço. O seu temperamento tem que ser totalmente controlado através de orações, meditações e muita reforma íntima. Verdadeiramente, não só falando, não só lendo, não só ouvindo o que os outros falam, mas sim sendo o que se ensina. E você tem que aprender a mudar todo o seu campo vibracional, todo o seu campo vibratório. Porque como pode você ser um servo de Deus se o seu campo vibratório está totalmente diferente do que é um servo de Deus, sabe? Um plano de Deus pode ser mudado. Deus pode dar uma responsabilidade para você, mas Ele também pode retirar essa responsabilidade se você for ineficiente, incapaz. Se você não tiver perícia, Ele também pode retirar se você não tiver vontade. Se dentro do teu interior não muda, apesar que Ele fala e ensina, e não muda o teu temperamento, continua muito difícil. O seu ego continua extremamente exacerbado. Dentro de você vibra ódio, vibra inveja, vibra disputa, vibra competição, e isso o Criador não vai tolerar. Então, num momento decisivo como esse, não como foi em outras encarnações ou em outros trabalhos espirituais, os quais ainda havia tempo para você reencarnar de novo, desencarnar e reencarnar de novo e tentar várias vezes, as atitudes eram outras, mas agora a atitude é diferente. Como agora é a última chance e não tem mais tempo e as escolhas já foram feitas, Deus move os seus dedos, Deus move os seus pauzinhos, Deus faz, Deus manda, Deus ordena e Exu cumpre. Porque Exu é justiça, Exu é lei, Exu é força, Exu é caminho, Exu é a vontade do Pai externada. Exu é sentinela do Arcanjo Miguel. Exu é soldado de Deus. Exu é agente executor das leis kármicas do Deus Altíssimo. Exu é sentinela do Cristo. O homem não precisa fazer nada. Deus cria situações as quais nós temos maestria em fazer para remover toda a fruta podre da obra do Pai. Então uma limpa está sendo feita. Os homens nada precisam fazer. Os homens só vão ficar na posição como instrumentos. E Deus faz. Porque na obra de Deus não pode haver obstáculos, obstáculos que atrapalham, obstáculos e frutas podres que não querem ser limpas, porque são rebeldes temperamentais, invejosas. Com Deus não há competição. Servo de Deus, espíritos evoluídos de verdade odeiam competição. Eles não gostam de competição. Servo de Deus controla o temperamento, usa o seu temperamento para o bem, a seu favor. Servo de Deus podem ter o ego forte, espíritos evoluídos têm ego forte, mas usam o seu ego para o bem. Sabem usar a favor de Deus. Espíritos, servo de Deus de verdade, evoluídos, são missionários e têm o amor do Pai no coração e são servidores que estão sempre à disposição para servir o Pai para o resgate de vidas. Eles não colocam seus interesses em primeiro plano. Só o que Deus quer é o que importa. Deus não tolerará mais atitudes de criança e nem de espíritos infantis, rebeldes, temperamentais, invejosos, nem competidores. Então, Deus remove a erva daninha da sua casa e leva o filho para um outro aprendizado. Porque Deus não desamparará, mas leva o filho para um outro aprendizado. Num local o qual ele não vai atrapalhar ninguém. Ele será o um ensinamento para outros através das suas atitudes. Outros que precisam conviver com esse tipo de gente, precisam passar por essa prova ou expiação. Então será instrumento para fazer um mal, que na verdade vai trazer no futuro um bem. E nós vamos fazer isso. Nós vamos tirar e nós vamos colocar em outro lugar, porque Exu faz isso. Exu abre caminho, mas Exu também fecha. Exu te coloca num lugar, mas também tira, sob ordens do Pai e do Arcanjo Miguel, que é o nosso general. Ouça bem, pensa bem. Cuidado com o que pensa, porque Exu ouve, isso não é brincadeira, não é o rapaz que fala. Tem um espírito acoplado nele e está falando, mas você enxerga ele, não é ele. Tem um espírito aqui. E esse espírito é um Exu, assim como tem vários outros, porque toda a minha falange está aqui. E nós conhecemos os seus pensamentos, nós conhecemos as suas emoções, nós conhecemos os seus planejamentos. E isso não será permitido. Nós vamos impedir, desfazer tudo, nós vamos fechar todos os caminhos que você quer trilhar. Porque este tem proteção, e a proteção é muito maior, mas muito maior do que se possa imaginar, mesmo que não se veja. Não acredita? Não tem problema. Ele não deixa de ter proteção, porque muito nós temos o que fazer. E outra coisa, Exu fecha a mediunidade. Exu também abre, está próximo de tudo que está no oculto ser externado. Não haverá como esconder. Tudo que está no oculto será revelado. Cuidado, é melhor ir embora antes que isso aconteça, Porque quando isso acontecer, que o que está no oculto for revelado, a vergonha será muito maior, porque será revelado em detalhes. Direções serão dadas. Direções difíceis, muito difíceis, mas é a vontade de Deus. O que Deus quer, a vontade do Pai, para o homem deste planeta é visto como loucura. A vontade de Deus aqui é loucura. Portanto, o que o homem pensa não importa nem um pouco. O que o homem pensa não importa. Só cumpre. Cumpre a vontade dele. Obedeça. Porque a alegria será muito maior. Não se importa com o que o homem vai pensar. Porque o homem está muito distante de Deus e nem tem ideia do que é o pensamento do Pai e as suas intenções. Porque o homem deste planeta, ele é dirigido pelo seu ego, pelas suas emoções, pelo seu temperamento e muito pouco da razão ele usa. Então, o homem que é movido pelo ego, pelas emoções e pelo temperamento, este ainda está na fase animal de existência. Você vai ouvir um animal ou vários animais, ou Deus que sabe de todas as coisas. Cuidado com os planejamentos. Cuidado com as tramas, todas cairão por terra. Nada ficará no oculto. Caminhos estão sendo fechados, outros abertos. Mas o que está sendo aberto nem sempre vai ser do seu gosto. Pode ser amargo e tem que ser amargo. Porque assim se faz necessário para o aprendizado. Mudança de planos foram tomadas. Uma certa manta energética de vibrações foi desfeita. E quando a manta energética é desfeita, cada um vai para um lado. É só questão de pouco tempo, pois essa manta foi desfeita. E cada um vai seguir o seu caminho. E o homem não precisa fazer nada, só deixa. Não queira entender, não força, deixa, não implora, deixa, não procura, deixa, porque é a vontade de Deus. Porque tem muitas coisas que não estão de acordo com a vontade do Pai. Para fazer escolhas, não basta falar eu quero ou eu não quero. Não precisa. Para fazer escolhas, basta pensar, basta sentir, basta tomar certas atitudes. Já foram feitas as escolhas. Não precisa falar, eu quero isso, aquilo, aquilo outro. Eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. Não precisa. Só o que se pensa. As intenções, o que se sente, já são escolhas. E muito do que se sente, pensa e intenções não serão permitidos. Por quê? Não dá para esperar mais. Já esperou, Deus já esperou séculos e com alguns esperou até milênios. Deus esperou várias encarnações. Ele não vai esperar mais. Dessa vez a obra do Pai tem que ser feita e nada pode impedir, nada pode ser um obstáculo, nada pode ser pedra de tropeço. Não foi falta de aviso, muitas manifestações, muitos espíritos falando, muitas palestras, sem espírito, com espírito. Tem gente que a cabeça dura mesmo não vai mudar agora. Precisa de milênios para mudar. Mas esses milênios você vai mudar em outro planeta. Aqui já não dá mais. As chances já foram muitas. Existem espíritos que podem ouvir de amor, de fraternidade, de caridade durante um século e continuam os mesmos, porque se comprazem no mal, gostam de ser maus. Você pega esse espírito e bota no céu, em meio aos anjos, e ele vai continuar sendo mau, porque ele é mau, ele gosta de ser mau. Então, ele é colocado no local que ele gosta, onde tem outros iguais a ele, para aprender do jeito que ele gosta, na dor, na decepção, na tristeza, na pancada, no ranger de dentes. Não vai atrapalhar mais. Acabou. É a última. Já se tentou muito. Graças a Deus. Eu sou o Cryptorus. Como todos sabem, eu trabalho com Exus. Eu sou servo do Deus Altíssimo. E eu sou servo do nosso Mestre Jesus Cristo. Graças a Deus. A ordem de Deus foi dada. Os servos de Deus, físicos e extrafísicos, deram as palavras, trouxeram o consolo, trouxeram a exortação, com amor, e não foram compreendidos. Não se foi aceito o que foi dito. Faltou evolução espiritual para entender. Faltou colocar o ego no seu lugar, na caixinha. Faltou controlá-lo. Faltou controlar o temperamento. Mas o instinto animal falou mais alto. Se o instinto animal falou mais alto, e você que está com o instinto animal em meio aos anjos, precisa ser removido. Porque em meio aos anjos não cabem animais. A fruta podre é removida das frutas maduras. O homem não vai entender. O homem não vai compreender. O homem vai dizer que daqui só saem maldições, não sai nada de bom. Daqui só saem maldições porque o homem deste planeta é amaldiçoado e insiste em permanecer no mal. Por isso a correção é sempre dura, o que é vista como uma maldição. Mas é o próprio homem que causa isso. O próprio homem causa a sua maldição. O próprio homem traz a maldição para si. Se o homem vibrasse no amor e na paz, de nós só iria sair coisas belas. Se saem, se as mensagens saem dessa forma, é porque o homem vibra com elas. O homem as traz, o homem as procura. Por isso, Deus toma as suas providências. Deus usa os seus profetas. Deus fala através daqueles que vibram em uníssono com o mesmo. Já vem sendo falado há séculos e milênios que na nova era o ódio, a inveja, a competição perniciosa, atitudes fesseninas, atitudes homofóbicas, xenofóbicas, preconceituosas, felônicas, cupidez, a avareza, a raiva, o ódio, a prepotência, a arrogância, o egoísmo destruidor, a ganância sufocante, todas essas paixões não cabem mais, nem neste planeta e muito menos em trabalhos espirituais levantados por Deus e pelo Cristo Jesus. Mas Deus não desampara os seus filhos. Deus sempre ampara. Ele apenas aplica um novo aprendizado e muitos não entendem. Quando a manta é desfeita, tudo muda. Tudo se retira. Cada um vai para um destino. E não precisa ninguém fazer nada ou falar nada. As próprias pessoas vão tomando os seus destinos. O que está feito, está feito. A ordem foi dada e o serviço foi feito. As conexões antigas foram desfeitas. Não há mais conexões. Porque se parecia que há dois, mas na verdade só há um. Sempre foi um, nunca foram dois. Sempre foi apenas um. Conexões nem sempre são feitas por dois. Em muitos casos, conexões são feitas apenas por um, porque o outro tenta de tudo para resolver por amor, mas não é ouvido. Não é aceito. Se o homem não faz, Deus faz. E é melhor que Deus faça, porque o trabalho de Deus é muito mais eficiente. Temperamentos são externados, até mesmo por pisadas de pés odiosas. Tudo se sente. Não dá para esconder nada de certos espíritos. Porque existem espíritos experientes, muito experientes, na sedução mental, aqueles que são do mal, mas também existem espíritos muito experientes em captar o que vem da mente e das emoções com muito mais eficiência do que muitos espíritos das trevas, os da luz. Mas não se acredita, mesmo que se fale. Não se acredita porque não se vê. Só se ouve. E ouvir não é o suficiente. É preciso ver para crer. Se não vejo, não acredito. Mas digo que acredito. Mas no fundo, não acredito. Mesmo que seja de forma inconsciente. E quando os espíritos falam através de um médium, não se sente raiva dos espíritos. Como vai sentir raiva dos espíritos? Eu nem acredito que ali tem espírito. Eu vejo um médium. Então eu sinto raiva e ódio do médium. Porque eu sou limitado e menos adiantado. E não quero aceitar que Deus está falando através de um espírito ou de um médium ou dos dois. Yeah. Exu Caveira. Não tema. Não chora. Só deixa. Deixa, porque o mover de Deus já está sendo feito e peças estão sendo substituídas mediante suas próprias escolhas desta vida e de outras, inclusive também no plano espiritual, e em desdobramentos, porque acordos foram feitos em desdobramento com as trevas, e isso não será permitido. Então, o que está acontecendo é muito mais profundo do que vocês carnados possam entender. Por isso, não tentem compreender. Só deixa. Deixa, porque já está feito. Esta é a mensagem. Não queiram entender. Só deixa. Laroyejo.